unidade da Sonai Arauco em Oliveira do Hospital reativou a produção de painel aglomerado às 3 da manhã do passado dia 10 de abril. A empresa, que logo após o fogo delineou a estratégia de recuperação e contou com a cooperação e compreensão de colaboradores, clientes e fornecedores, registou prejuízos de mais de 40 milhões de euros. As primeiras semanas após o fogo foram de algum impacto na estrutura da unidade, que emprega 220 pessoas. No conjunto das duas unidades, Oliveira do Hospital e Mangualde, o incêndio causou prejuízos de mais de 60 milhões de euros, com o maior dano a verificar-se na empresa oliveirense. Em termos de danos entre as duas fábricas, a fábrica de Oliveira do Hospital e de Mangualde, tivemos danos na ordem dos 60 milhões de euros. Oliveira do Hospital foi afetada em mais de 40 milhões de euros e a fábrica de Mangualde em mais de 20 milhões de euros de danos, efetivamente. Então é um abalo forte para a estrutura desta unidade. A unidade vê esta situação, viu a situação durante as primeiras semanas com algum impacto, como é óbvio, mas rapidamente levantámos a cabeça, vimos como uma oportunidade e começámos claramente a pensar no processo de recuperação e todos demos as mãos, inclusive tivemos fábricas do grupo que passado 2 dias nos enviaram vídeos de reforço positivo e de ânimo para avançarmos e olharmos com uma grande oportunidade para podermos resenhar o processo e melhorar os nossos equipamentos produtivos de acordo com esta situação e alinhados com a estratégia que o grupo tem em termos de investimento para efetivamente darmos um passo em frente e podermos no fundo continuar com o nosso processo de melhoria, seja no serviço prestado ao cliente, seja na qualidade, na senda como estava a ser efetivamente desde abril de 2016, em que estávamos a dar um salto grande no mercado com uma melhoria considerável na prestação de serviço, na fiabilidade de entrega de produto ao cliente, assim como na qualidade. O fumo branco daquela que é conhecida como a chaminé da Sonai e que mais não é do que o filtro da unidade não deixa margem para dúvidas. Aquela que é uma das principais empresas do Conselho de Oliveira do Hospital retomou a elaboração. Luís Pacheco, diretor industrial, confirma que a produção de aglomerado foi de facto reativada às 3 da manhã do dia 10 de abril, 6 meses após o fogo. Efetivamente, nós arrancamos arrancamos entre aspas, reativámos a produção de painel aglomerado às 3 da manhã, precisamente do dia produtivo, dia 10 de abril, ou seja, praticamente 6 meses após a paragem desta área de negócio. No entanto, e de forma muito proativa, nós logo desde o início, o nosso foco foi manter o contacto muito próximo com os nossos clientes e com os nossos fornecedores, por forma a assegurar o melhor serviço nos dois sentidos. E gradualmente, felizmente, fomos capazes de assegurar a operacionalização gradual das diversas linhas, essencialmente de produtos de valor acrescentado, no caso das linhas de revestimento melamínico, em que Oliveira do Hospital temos 4 linhas de produção. Mas gostaria de fazer um agradecimento em primeiro lugar aos nossos clientes, que tiveram efetivamente muita cooperação e compreensão, e nós fomos garantindo a entrega dos nossos produtos que não conseguíamos enviar da nossa unidade, mas garantimos através das várias fábricas que o grupo tem em toda a Europa, inclusive a da África do Sul, conseguimos trazer produtos da África do Sul para entregar, seja em Portugal e em Espanha, aos nossos clientes portugueses e espanhóis, assim também como aos nossos colaboradores que foram incansáveis, como há pouco mencionei, e a todas as entidades e autoridades, neste caso estamos a falar de autoridades locais e entidades nacionais e locais, que devido aos vários processos de recuperação, de licenciamento, portanto foram parceiros naturais neste processo, nesta fase. 6 meses após o fogo, o Luís Pacheco verifica que este foi um campeonato cujo trabalho foi de superação, seja dos seus colaboradores com elevado nível técnico, seja em termos de engenharia corporativa que presta apoio a todas as unidades da SONAI Arauco. A este juntam-se os parceiros locais e outras empresas nacionais e estrangeiras. Felizmente conseguimos, e graças ao nível técnico da equipa local, em que temos colaboradores nas áreas de manutenção e de engenharia com 50, 40 e 30 anos de casa, assim também como todo o apoio que nós tivemos da engenharia corporativa, que presta apoio a todas as unidades a nível mundial da SONAI Arauco, assim também como os parceiros, parceiros desses fornecedores de longa data que nós temos no grupo, assim também como foi uma oportunidade para envolver parceiros locais, fornecedores locais e ajudando ao desenvolvimento económico da localidade, porque só para ter uma ideia, isto acabou por ser um campeonato cujo trabalho nós chamamos de um trabalho de superação, porque envolvemos durante estes últimos 6 meses mais de 100 empresas que em todos os dias entram pelas nossas portas, além dos nossos 220 colaboradores, entram adicionalmente 250 colaboradores por dia, e nós sentimos claramente de que o compromisso é o antecipar mais rapidamente, e neste caso foi o antecipar do arranque desta área que ainda estava parada, a produção de painel aglomerado. No processo de recuperação, a SONAI Arauco valeu-se dos seus próprios meios e do grupo, sem necessidade de se socorrer dos apoios estatais. A SONAI Arauco não teve a necessidade de recorrer a apoios estatais, uma vez que tem as suas ferramentas específicas por forma a assegurar portanto, a cobertura dos danos. Nomeadamente seguros. Sim. Os trabalhos incidiram de modo particular, parcial ou totalmente, nas áreas de estoque de matéria-prima, moinhos de redução de partículas, secadores de partículas de madeira e linha de aglomerados. O sentimento é de superação. Nós desenhamos este processo de reconstrução em três fases. Em três fases que teve que cobrir a zona afetada, que passou pela zona de estoque de matéria-prima até aos moinhos de redução de partícula, secadores de partícula de madeira e ainda a própria linha de aglomerado. E alguns destes setores foram parcialmente reparados ou substituídos, e outros na íntegra foram totalmente substituídos. E eu resumia em três fases de trabalho, em que nestes 6 meses passou por uma fase inicial de rescaldo e de análise, o que é que se passou efetivamente com cada uma área dos processos e dos equipamentos, uma segunda fase por definição de especificação e encomenda daquilo que precisaríamos, de forma parcial ou total, e uma última fase de implementação e otimização dos processos e dos equipamentos que recuperamos ou que adquirimos de forma integral. E nesse sentido, dou-lhe exemplo de alguns projetos em que nós nos superámos claramente, seja a nível interno, sejam os próprios parceiros externos, da área da energia, da área de equipamento de capital intensivo, maquinaria pesada, se assim posso dizer, de forma mais simplista. Vou-lhe dar dois exemplos. Portanto, a nossa subestação elétrica, que recebe a energia em alta tensão e transforma para média tensão, de 60 mil volts para 15 mil volts, portanto foi um projeto que foi superado a todo o nível, seja interno, seja externo, como lhe disse, assim como a nova linha de limpeza de estilha reciclada, que nós implementámos num tempo recorde, basicamente de 4 meses, com um parceiro internacional, e que realmente, portanto, responde um bocadinho à questão do futuro. Portanto, o futuro passa por ser cada vez mais verde, como é óbvio. A pegada ecológica tem que ser o driver das organizações, principalmente quanto mais a montante da área transformadora, mais importante é ser sustentável e socialmente responsável e ambientalmente responsável, e nós estamos efetivamente virados nesse sentido para o futuro. A Sonaia Arauco é uma das maiores do grupo nas áreas do aglomerado e painel revestido. Produz para Portugal, Espanha, Inglaterra, Marrocos, Israel, entre outros países. Os nossos volumes principais são para, por ordem decrescente, Portugal, Espanha, Inglaterra, Marrocos, Israel, entre outros, mas de menor significado em termos de volume. Tem noção da produção anual desta unidade? Não sei se é em termos de toneladas, qual é que é? Nós produzimos 400 mil metros cúbicos de aglomerado e 250 mil metros cúbicos de painel revestido, seja sobre aglomerado ou sobre MDF. Em comparação com outras unidades do grupo, esta será a que terá um maior nível de produção? É das maiores em termos de aglomerado e também em termos de revestimento de painel. A Sonaia Arauco, esta importante empresa no concelho de Oliveira do Hospital, que retomou a sua elaboração já no passado dia 10 de abril, 6 meses após o grande incêndio. Esta unidade, que registou prejuízos de mais de 40 milhões de euros, juntamente com a unidade de Mangualde, as duas empresas somaram danos de mais de 60 milhões de euros.